é santo, meu Pai, a tua glória é infinita. Fortalece meu espírito, renova minha vida. Me deu uma nova chance, quero viver contigo. Fugindo do pecado, bem longe do inimigo. Me usa pro resgate de várias pessoas que estão aí no crime, em uma vida louca. Não quero ser igual aos que saiu da tua presença, esqueceram do amor de Deus, estão em decadência. Vários mano viciado no crime, feito escravo do erro do sistema, marionete do diabo. Tu és santo e disso eu não me canso de falar, porque através do rap me deu o dom de expressar. Eu dobro meu joelho e te agradeço por tudo que cê fez, mas eu sei que não mereço. Perdoa meus pecados, cura minhas feridas, quero estar em santidade, restaura minha vida. Meu Pai, digno de toda glória, o que seria de nós se não fosse a misericórdia? Bendito aquele que respeita a tua palavra, anda nos mandamentos e nunca treme na batalha. Espírito Santo, começa a falar, meus ouvidos estão atentos, ponto pra te escutar. Fale com o seu povo, fortalece minha alma. Quando vim a tempestade, estão firme na palavra. O inferno estremece quando soa o louvor, o joelho aqui dobra na unção do Senhor. Com apenas 20, já trilho meu caminho, a caminhada é longa, mas Cristo está comigo. Vou vencer, superar toda dificuldade como a águia voando sobre a tempestade. Vou vencer, superar toda dificuldade como a águia voando sobre a tempestade. Livra os irmãos do crime, resgata deste mundo e os liberta de um fim triste, do rumo ao inferno que conhece a verdade. Jesus, o poderoso eterno, é a realidade. Não abaixe sua cabeça mediante os seus problemas, porque Deus está contigo e diz: filho, não tema, pois estou aqui. Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Muita gente desanima, diz que a vida está difícil, mas ela não se compara lá na cruz com sacrifícios. Um preço de sangue, Jesus crucificado, levando sobre si todos os nossos pecados. Irmão, pare, pense e reflita. O mundo tá louco, vocês vê. No nosso dia a dia, várias mães no sofrimento, chorando de angústia. É ver o seu filho morto, a lágrima cai como chuva, como chuva.